Autorização 310 para Recife. Porto Rio, está autorizado, conforme solicitado, 310 para Recife. Escola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Apuca, transição Caju, após Caju segue a 358, controle 1-2-0, décima 8, transporte 553. Sobe. 206 da Azul, decolagem autorizada, 120 graus, com 10 nós. Livre decolagem, 406. 58. 5563 no transponder e o controle 1208. 5973, chama para pushback acionamento. Chamarei. 17, ok? Nós estamos só aguardando o posicionamento da infraero. Ele vai estacionando 43, boa noite, meio a Quindy. Grato, tá, transporte da infraero está solicitado. Eu autorizo a decolagem da 10, eu só não vou, ou só o táxi aí vai ser por conta e risco do comandante, devido a não haver o balizamento, ok? 62. Né? 755, tá livre o táxi, tá o ponto de espera, quando lá 286, QNH 1000 e 18 agora. Livre o táxi, até o ponto de espera, 109, tá junto, igual 755. 593 na escuta? 3, informação, Mike, passa o 200 para o 160 RC. Funcionário é 143, essa é a identificação, desça para o nível 050, redução para 2309. Até mais. Está reduzindo 2309. Obrigado. 0120 com a 12, tá 3567. Ele decola 3567, muito grato. Azul 4206, contato radar, se dá nível de voo 370, sai da PUCA. 370 PUCA, 4206. Boa, meia carona, desce para 2000, cai. Autorizado, sinal LS, porta estabilizado. 2000, chama estabilizado, 601. Azul, tá 3894. 3894, complete, sinal Sam Torre, 118, desse sinal meia. Torre, 118, obrigado, tá 3894. Gente, até ali, meu Gorvito. Torre, Salvador, muito bom. Boa noite, tá 3894. 3894, boa noite, tá avistado. Continua agora a liberação. A base companhia ingressou para a decolagem imediata. O vento 120 com a 12, agora a liberação. Estimativa, aguardando. Tá 3894. Para 4, meu país, que é negando 018. 4018. Gente, o 925 mantém o ponto certo? Tá, 925. Vento e dona. Pito 94, foi autorizado, pito no zero, 120 graus, uma dúzia nossa. Táxi Lima, Romeu Golfito, presente 129 para cruzamento do pátio principal. 219, Romeu Golfito. 3567, estando com ela 55 no 208, foi viagem. 308, uma boa, obrigado pela colaboração. Está puxando no setor, a corre deverá segui-lo até o ponto de espera. Toco mesmo, aguardando, Romeu Golfito. Por, 1510. 3567, contato radar, bom nível de voo 380, sai da árvore. Não, é boa, tá, após olhar e manter. Ali mantém, ó. Aguardando. Torre Salvador 1755, mantendo o ponto de espera pistão no zero, pronto. Boa noite, mantém o ponto de espera agora no 755. Mantém. Na 3894, no solo ao 57, direito 129. Direito 3894, 3894. Alô, Salvador, muito boa noite, então 3894, livro à direita. Boa noite, 3894, táxi Alfa, reportando para a Juliette. Táxi Alfa, reportando para a Juliette, 3894. Web 6720 com 157, 3 horas e 35, retornando com o fim da tarde. 8, Eco Tango Índia. 3 horas e 10, 1 horas e 08. Mike Bravo Whisky, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, aperto estabilizado. 6720, obrigado, bom trabalho. Vai seguir o WebJet, o rodando você. Sete, o meu Golf Victor, quando no ponto, espera novamente dois, bom voo. Prato. Separa 4, meu pai, esquina gama 08. 2009 com 108, defino para 4, meu pai. Autoriza por de Leos direto para o Trips com 415. Aguarda, Trips 5415. Uno 925, decolado 59, 1208, boa viagem. 08, obrigado, boa noite. Controle, o TAN 30, correção 3567. Solicito desvio à esquerda para o 260 do, para evitar informações. Sente, o TAN 3560 após desvio, voo e elefa. Desvio, voo e elefa. Só que informa a posição que vai ter o desvio exatamente em elefa. Seja aguarda de coordenação para a frente com o centro, TAN 3567. Aguarda coordenação para a posterior proa. Curvando agora, esquerda 260. Azul 4206, semi Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2085, 4206, boa. Controle, Salvador, boa noite, Golo 925. Golo 925, contato radar, suba nível de voo 360, sai da árvore. 360, árvore, 925. Tá livre pouso? Afirmo, pouso autorizado, 105 com 10, 601 no gol. Livre pouso no zero, vou no 601. Pista molhada, sem chuva. 501. Bolo 755, observe 37 companhia na curta, após alinhar e manter. Estabilizado alinhar e manter após passagem do 37 companhia com 755. O 925 solicita a mesma instrução que o tempo para evitar a formação. Confirme. 260, evitou a informação, tá? Autorizado, Golo 925. 4, posso estar seguindo o táxi? Afirmativo, portal 83894. Prossegue, para o portal 83894. Desvia, leva, 925, obrigado. Esse é o 143, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite magnética 120 de Simbra. Direita 230, 130 de Simbra, senhorita. Sou localizador, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, completo sinal, Sammy Torre, 118 decimal meio. 18,6. Eco Tango Índia, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Desce para 2000 pés, autorizado ILS, obrigado. 219, o gol, 1601. Mike Bravo Yankee, reporte curta mira, pista, curta mira não, curta final. aproximadamente a 4 milhas, cabeceira 1-0, baixar a travada, agora liberação. 37 Gol engrossou para a decolagem. Para a viagem. Just para 3.000 pés, que é Negama 08. 3.008, ajustado 6061 para 3. Não tem quantidade, mas tem que fazer. 4567, chame Recife 1288, ATM 13325. 288-3325, 4567, boa. Mike Bravianca, pouso autorizado, pistão 0, 140 graus, 10 nós, pistão molhado, Mike Bravianca. Mike. Direito, o voo vai voar pro de árvore da presente, evitar formação. E... qual é a missão do controle? 5 milhas após árvore, a proa elétrica. Confirme que chamou controle. 925, senhorita, vai voando pro de árvor para evitar formação e solicita manter a proa por 5 a 7 milhas após árvore e aí a proa eleva. Teste autorizado, Golo Mato 25. Obrigado. Luiz Salvador, muito boa noite, Golo 755, transfere 2.000 pés para 380 na Bel. Golo 755, contato radar, suba nível de voo 3.0, cedo a Bel. 3.0 da Bel, no 755, 3.0? 3 e o controle 1208, Golan 567. Correto, Golan 567, para pushback acionamento. Vai chamar posicionamento, Golan 567. Obrigado, 567. Torre, nossa intenção de fazer esse pouso na 10, em seguida efetuar um tráfego para pouso na 17 e efetuar mais 4 pousos após. A pista 17 está impraticável devido ao balizamento estar fora em frente ao ciente, ok? Só pode fazer o torre remetido e entrar no circuito para 10 ainda. Positivo, então vamos efetuar na 10, ciente. Aqui o Delta, como foi informado, que o senhor vai taxiar por conta e risco do comandante, já foi informado que a pista 1735 está sem balizamento e o táxi nesta pista vai ser por conta e risco, eu estou ciente do seu deslocamento, vê? Mike Bavira, que informação, ingressando no circuito pista 1-0, vai aguardar para girar base devido ao sequenciamento para a decolagem e duas aeronaves para aproximação ILS pista 10, ok? Positivo. Nível 340, Johnny Fomes, o Luna Meia. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5005. Da 3897, gente, aprovado Guarulhos, nível de voo 340, via Presidão no meia, decolagem, primeira curva direita da Elida, saída, controle de Salvador 120, décimo 80 e transponder 5005. Sudoeste Salvador, chame Léus 1201. 1201, Léus, obrigado. Boa noite, Portugal, 022 Information Lima, to Lisboa, Red Cop Clearance Gate number 11. Ok, hey, Portugal, 022, approved, flight level 370, to Lisboa, Royal Uniform Zulu 1012, Natal, then, according flight plane route. Take off runway 10, after take off left turn, Fuka, departure, Z-Power transition. Squawk 5566, Salvador departure frequency 120.80. Portugal 022 is clear to Lisboa. Flight level 370, upper Zulu 10 Natal. Runway 10 left turn to Puka, transition Zipar 5566, departure frequency 120, decimal 8, Portugal 022. Portugal 022, the squawk code is 5566. Come back right to push back into power. Affirm 5566, call you back when for ready, Portugal 022. Solo Salvador é o Rio 5973 para o pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Chamar ele para o táxi, viu? India. Salvador, Papatango, Eco Tango, India. Eco Tango, India, continua com a aproximação, pistão no zero, aporte visual, baixar travado. Estabilidade, cancelamento para pista 17. Negativa, pista 17 está sem balizamento, ok? Aproxima para 1-0, Eco Tango, India. India para 1-0. Objeto 6720, tráfego remeteu à frente, ingressou à esquerda para a pena do vento. Livre decolagem, 130,12, 6720. Iniciando 6720. Como é que vai ver que mantém o setor de vertical de lado de frente, azul no meu pé? Altímetro 1018 e aguarde para girar base. Eu tenho o Eco Tango India, o Seneca, que vai aproximar para a pista 10 e na sequência eu tenho o Oceaner, o Airbus 318, já sequenciado também para a final da pista 1-0. É o Mike Bravianck. Pose TV que está fazendo 360 aqui pela direita. Eco Tango India, cheque 3 de pouso, pista 10, molhada, sem chuva, 130 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10, Eco Tango India. Obrigado, India. Objeto 6720, decorado 09, controle 1208, boa viagem. Muito obrigado, senhor, boa noite. Boa. Objeto 6720. Objeto 6720, contato radar, suba nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar direto Leda, senhora? Autorizado. Direto Leda, 6720. Duma 755, chame Recife, 13325, alterne 1251. 3325251, tá mais direito. Reporte, ponto para declarar, século Leda. Oceaner 6143. Oceaner 6143, completo sinal, Summit Torre 1-1-8, decimal 6. 18 meia, grata, até daqui a pouco. Salvador, boa noite do Oceaner 61, Alfa 3. 1-4-3, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, guarda autorização para o pouso. Informação de tráfego à esquerda no setor de Pena do Vento, pista 10. Temos um Xingu, Embraer 121, mantendo Pena do Vento, pista 10. Observativo, senhor. Vento do tráfego 6143, só confirma o vento. Vento 120,12. 120,12, graças. Vem aqui, efetou o 360 pela direita, repórter interceptando do vento, evitando aí a final da pista 1-7 inicialmente. Afirmativo, 360 pela direita, estavam liberando aqui o eixo da 10. Papá Tango Eco Tango Índia no solo, azul no 2, libera direito, 1219. Obrigado, Índia. Lobo 73, sendo identificação, autorizado, chegada a bom, solicitar o nível 050. 070, Lobo 2, página 3. Avisado após a passagem do Avianca na final, minha convida. Para continuar a tarde. Eco Tango Índia, confirma o pátio para qual prossegue. Pátio 4. Gente, a pista 17 está sem balizamento, então o seu deslocamento via pista para o pátio 4 fica a seu critério, por conta e risco. Deseja ainda assim prosseguir para lá? Afirmativo. A gente agiliza, ingresso na Alfa, Juliette, contorne o pátio, reporte na Lima. Vento, a altitude está mantendo o setor? 1000 pés, senhor. Sim, ainda mantém o setor, tem dois sofres para decolagem, está autorizado na sequência, ok? Positivo, senhor. Pouso final ou toca remédio, pistão no zero? Toque remédio. Gente, então ainda mantém o setor no meu pés e em instantes, mais uns 5 minutos, teremos um Eco Charlie 35. Então, o helicóptero aí do governo do estado, Guardião 07, vai aproximar aí por este setor, mantendo 500 pés para o pátio do Gaia na sequência, ok? Positivo. O meu Golf Vita observa as irmãs na conta final, autorizado Lema até após. O meu Golf Vita. Guardião 07, tem quantos pés para 500 pés? Guardião 07, controle. Na escuta, senhora. Tem quantos pés para 500 pés? É, senhora, nesse setor aqui, eu vou descer o máximo possível. Se eu descer para 500, eu vou ficar cerca de 100 pés sobre o terreno. Gente, mantenha sua torre e o número decimal meio, Guardião 07. Oi, direção ao meio. Assim que possível, descerei para 500. Sim. Jet 6720, chame Recife no 3325, alterne 1951. 3325251, 6720, boa noite. Boa noite. Minha Golf Vita, pista no zero líder, 120 graus, com uma dúzia de nós, decolagem autorizada. Aquilo, Delta, pista 1-0, alinhar e manter. É, tá visual, o contrato chegou a uma hora, o guardião 07. Gente, o Mike Braveca foi instruído a vertical de Lauro de Freitas, aqui no setor norte do aeródromo, ok? Foi Matheus, senhor. Nós estávamos no setor, fizemos uma curva perto direita para livrar. Gente, eu estou visualizando o seu tráfego aqui, está na final da pista 17, afastado 5 milhas. Estou vendo aqui 7.4 milhas, senhor. Mas tudo bem. O meu Golf Vita decolado 1-7, controle 208, perfil subida da El, boa viagem. 208, confirmando da El ou Coral, senhor? É, Coral, corrigindo, Coral. Positivo, Coral, Roberto Conceito, garoto, boa noite. Controle, boa noite, Papa Tango, Romeu Conceito, decolando a zero, passando a 1.800. Tô chamando 108.6 aqui várias vezes, ninguém atende lá não. Chama lá novamente, por favor. Ok. Juliette, 61 para 3. Torre Salvador, é o Rio 5973. Só um minuto, meu amigo. Não tem problema. Gente, inicialmente a linha e mantém a cabeceira no zero, viu? Sim, Inter. Ainda eu desconsidere a autorização, Romeu, gostaria de agora de instante. Aquilo deve ter declarado 120, comandante. E o 5973 após o feno alinhar e manter. Ciente, alinhar e manter, e o 5973. Agilize o táxi até o portão 9. Tem um portão que deixou o pushback no setor para ir aguardar o seu parqueamento no portão 9. Relante, Luciano. Então vai iniciar o táxi no portão 9. Vamos retornar para a pena do vento da Onda Zero, Mike Bravianchi. Bravianchi, ingresso no 200, aguarde para a base. Obrigado. Já que o Débora declara do Zuno 9, controle 208, Bovete. 208, grato, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Papapapá, Sérgio Lodeu, declara do 10 na sua escuta. Conserra Kilo Delta, nível 400, vigilância. 400 direto, mantém a saída mão ou pode ir direto em cima? Mantém a saída mão. Mantém a saída mão, certo, Deus. Adião 07, o vento 120 com 10, chama o solo controlado. Ativo, os 2-0, frequência livre, guardião. Blank ingresso, mantendo o vento, aguarde para a base. Guardando para a base, Mike Bravianchi. Tem 20 graus, 10 horas, livre decolagem. Livre decolagem, 5973.